não é? Não é que é proibido, ela não pode nada. Pode, mas cada coisa no seu lugar e na sua hora. Posso falar com a senhora um momento? Graças a Deus. Como é que foi para a senhora os bastidores desse trabalho? O momento da incorporação, como é que é? Como que a senhora se sentiu? Como é que foi? Eu sinto sempre, eu sinto uma alegria quando os dias estão chegando. Né? Sim. Como todas as vezes, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Quando eu vim lá da Bahia, eu trouxe meu patuá, terreiro que tem milonga, baiana que é milonga, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia. Quando eu vim lá da Bahia, eu trouxe o meu patuá, terreiro que tem milonga, baiana que é milonga, Bahia. Uma vela eu acendia, cada cruz que eu passava. Uma vela eu acendia. Quando eu cheguei na Bahia, estrada eu não via. Quando eu cheguei na Bahia, estrada eu não via. Cada cruz que eu passava. Uma vela eu acendia, cada cruz que eu passava. Uma vela eu acendia. Quando eu cheguei na Bahia, estrada eu não via. Quando eu cheguei na Bahia, estrada eu não via. Cada cruz que eu passar, uma vez eu acendia. Uma vez eu acendia. Água para o chalaça, não se eu vou. Estava na Bahia. Sabe que a boca de irmã, sabe que tem que ver, sabe que é a sacada, sabe que é que é de mãe, sabe que é bastante tudo, mamãe manjar, mamãe no instinto de acusa, paz, a luz, a proteção, não para os seus filhos de fé. Sabe o povo da porteira e salve a coluna. Ó meu Senhor do bom fim, valei-me São Salvador, vamos salvar. Que o povo da Bahia chegou. Oh, oh, oh, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia de São Salvador. Hoje vamos saravar nossa gente. Que o povo da Bahia chegou. Salve nosso Senhor do Bonfim. Salve nosso Pai Oxalá. Oxe. E já veio o Chico Baiano mais uma vez nessa casa. Tá. Está muito mais alto para nos ajudar a fazer. Então coloca as coisas aqui para ele voltar. Oxe, vamos saravar. Oxe, vamos saravar, meu filho. Esse que o Papai Oxalá que abençoa, que proteja, que dê a força, a paz, a luz, a proteção e o amparo nos vossos caminhos. Que os guardiões protetores estejam sempre à frente, cuidando da vossa estrada, da vossa ida e vossa chegada, para que você seja firme, forte e vitorioso em cima dessa terra. Salve vós. Que assim seja, salve, gratidão. Vamos saravar por motivo. Vós. Esse papai, oxalá que abençoe, que proteja, que dê a força, a paz, a luz, a proteção, não para no vosso caminho. Que os guardiões estejam sempre à frente, cuidando e amparando a vossa estrada. Vamos saravar por motivo. Isso que o papai chama também, que é a força e a paz, que é a luz que nós estamos vivendo, que é a luz que nós estamos vivendo, que é a luz que nós estamos vivendo. Mas vai ficar aí longe de eu? Vou mais perto. Não pode ficar aqui junto? Não. Mas eu vou ficar pertinho. Graças a Deus. Primeiro quero agradecer à senhora essa oportunidade que temos de colher um pouco do vosso conhecimento. Dá uma toalha pra eu. Chega, pomozinho. Tá certo. Seja bem-vindo no filé desta casa. Muito obrigado. E toda a igreja da Cabocla Jurema, na força e na luz do Papai Oxalá, que abençoe o vosso trabalho e dê sempre o fortalecimento necessário para vós continuar na vossa estrada. Graças a Deus. Como é que foi para a senhora entrar para uma falange de baiana, de baianos, depois de desencarnada? Foi uma surpresa positiva? Foi uma notícia de muita responsabilidade? Como é que foi aquele momento que para muitos é um momento principal, né? Um momento crucial? Olha, meu filho, vou falar para vós assim. Toda e qualquer linha que um espírito chega, sempre é algo diferente, porque cada caminhada, cada degrau é uma forma e uma responsabilidade dentro da espiritualidade. Então, não tem tanta diferença de uma para outra, só a forma que vai se atuar dentro daquela linha. Qual foi a maior lição que a senhora levou da vossa última encarnação? Como que é? Qual que foi a maior lição, o maior aprendizado que a vossa última encarnação deu para o vosso espírito? Pois, acredito que não só eu, Chica, mas para muitos, é aprender a cuidar de si para poder cuidar do seu próximo. Oh. Claro que sim. Para baiana, qual que é o propósito da encarnação? Por que que o espírito encarna aqui na Terra? Para quê? Bom, não posso afirmar que é ou que não é. Eu posso afirmar dentro daquilo do meu conhecimento de baiana. Que é para aprender a cuidar de si mesmo e seus sentimentos, a burilar todas as formas imperfeitas que só aqui vão conseguir. Porque vai ter ajuda do seu próximo. Porque muitos aqui encarnados, eles não lembram nem de fazer uma prece para quem está do lado de lá. Entendeu, meu filho? Então é aqui que vai aprender a ter esse amor, a ter esse vínculo, principalmente do perdão, para poder se reunirem numa só família. E apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da ingratidão daquele que se ama, saber perdoar, porque o amor vai falar mais alto do que qualquer coisa feita pelo seu próximo. Então é assim que se aprende de pouquinho em pouquinho. Graças a Deus. A Baiana fala do perdão, mas às vezes a pessoa diz assim, a maldade que me fizeram foi muito feia. Uma maldade menor eu perdoo, uma maldade maior eu tenho justificativa de não perdoar. O que é que a Baiana ensina para uma pessoa dessa? Que tudo que é feito para qualquer filho foi com a permissão dele, através da atitude dele, porque toda ação vai ter uma reação. E às vezes vai precisar de passar por aquilo, seja em tamanho pequeno ou grande, para se burilar e aprender a conhecer e reconhecer seu sentimento interno, que é preciso dentro de uma caminhada aqui nesta terra. começando aqui, né, mãe? Claro. Claro que sim. Qual que é o papel da religião da Umbanda na vida do ser humano? Como que é? Qual que é o papel da religião da Umbanda na vida do ser humano encarnado? É aprender a amar e a respeitar toda e qualquer forma da criação divina. Esse é o papel, porque um filho de Umbanda, ele vai aprender a conhecer as ervas. Essa erva, como para alimento, como para um remédio, tanto o remédio da carne como do espírito, que através do banho também se tem cura. E se vai fazer esse banho, se vai trabalhar a fé. Então não tem como uma coisa ser sozinha, ela busca tudo. E se vai cuidar dessa plantinha, está cuidando da natureza, vai estar cuidando da terra, vai preservar o ambiente em que vive. Então a Umbanda é para isso, meu filho. Para isso que existe a Umbanda, para aqueles que amam a sua fé e procuram levar o seu próximo. Porque se é bom para um, quer que seja bom para outro. Então é isso que há de se passar. Claro. Por que que, para muitas pessoas, a Umbanda é uma coisa que faz maldade? Porque o que falta um pouquinho é o interesse de aprender. Porque quando um filho, ele vive ou conhece ou também reconhece, porque se falam, é porque viu. Alguém mostrou esse lado. Não só na Umbanda, como em qualquer outra profissão de fé. Porque a maldade não está na religião. A falta do amor não está na religião. Está em um ser que, dentro daquilo que se professa, passa para outro. Por isso, a falta ou a vontade do conhecimento daquilo que se pratica ou daquilo que está julgando sem saber, porque não é isso que o papai Oxalá deixou para seus filhos. É? Porque aquele que atira, aquele que mostra, aquele que fala, aquele que julga, não tem uma ordem natural divina, porque o divino não faz isso. Então, entra também a falta de amor pelo seu próximo. Porque mesmo que seja algo fora, já saindo do que você está falando, mas fora da religiosidade. Quando não se tem amor, meu filho, não se tem compreensão, não se pega na mão para ajudar. Então, aonde estiver e um filho precisar de uma mão estendida, não importa. É aquilo ali que vai mostrar o que está lá dentro. E qual que é o papel da linha dos baianos dentro da Umbanda? Olha, eu vou falar do papel da linha dos baianos em si, porque cada baiano tem, dentro dessa linha de baiano, ele tem o seu trabalho, assim como todas as outras linhas. É para movimentar tudo aquilo que está parado na vida do filho. Então, o que está parado é a falta de vontade. Vamos trabalhar essa vontade, esse amor, esse desejo. É a falta de fé. Vamos movimentar para essa fé sair, para ela crescer, multiplicar dentro do filho. E assim, por cada um. Agora tem os baianos, que cada um, além disso, vai trabalhar, como tem baiano benzedor, tem baiano que trabalha mais com passe, tem baiano conselheiro, que ele é mais para conselho. Então, dentro da linha dos baianos, ainda tem, além disso que eu falei, ainda tem os baianos que vão trabalhar dentro daquilo que ele tem na sua essência. Tá certo? Tem baiano que ele realiza uma cura com reza. Tem outros com erva. Tem outros com grão. Tem baiano que trabalha com pedra. Então, cada um na sua essência, naquilo que ele tem dentro dele, que sabe passar e trabalhar como todas as outras linhas. Tanto, não só de baiano, como de Exu, como dos negros, como dos caboclos, cada um naquilo que conhece. É isso. E o nome da senhora é Chica Baiana? Chica Baiana. Eu sou Chica Baiana. E tem algum espírito com o qual a senhora mais trabalha no astral? Existe. Todos nós. Qual? Porque nenhum trabalha sozinho, né? Aí depende da banda que precisa. Tá certo. Ou seja, a função que a senhora precisa executar vai definir a companhia que a senhora tem no trabalho. Isso. Claro. Sim. E existe uma solidariedade entre todos vocês. Um ajuda o outro. Porque a Umbanda, nenhum guia, ele sozinho, ele não pode. Porque o Criador já deixou que nenhum, seja aqui ou seja lá, é suficiente sozinho. Para aprender que tem que compartilhar e que tem que abraçar aonde tiver. Ah. Há uma crença que, na linha dos baianos, o espírito que trabalha numa falange dessa teve uma vida no estado da Bahia. É mito ou é realidade isso? Olha, meu filho, fala, quando fala que é baiano, tá falando de uma linhagem, de um trabalho, tá? Aquele espírito se afinizou, ele tem conhecimento, ele tem suporte para atuar naquela linha, para ajudar o próximo, ele vai estar naquela linha, independente de onde foi e de onde veio. Se ele tem condições no seu ser, na sua essência, ele vai naquela linha para colaborar com o Criador e colaborar consigo mesmo, porque o espírito está em constante evolução. Porque, ao contrário, nós também, espíritos, aprendemos com os filhos da Terra. Ai. É uma troca sempre. Uma troca? Uma troca. Porque como que se vai trabalhar, vai conhecer o amor daquele filho que está lutando para sair de uma situação, ele vai se esforçar, ele vai trabalhar aquela fé, ele vai trabalhar aquela entrega. Tudo isso também é uma troca, porque cada um tem uma forma de superar. Então não deixa de ser uma experiência carnal para o espiritual, porque existe espírito também que ele está evoluindo, difícil, mas também tem os que caem. Difícil, mas? Também cai. Cai? Cai. Quando a baiana diz cai, o que que isso representa, assim, para a gente entender bem? Cai da onde para onde? Representa que, quando se fala evolução, está se falando da sua purificação, do seu entendimento e aceitação. Então, quando fala que o espírito cai, ele vai regredindo daquilo que ele já alcançou. Então, isso é uma queda. Uma queda, claro. Ah. Qual que é a diferença, dona Chica Baiana, de um terreiro de caboclo para um terreiro de baiano? um terreiro que é dirigido por um caboclo e um terreiro que é dirigido por um baiano? Que diferença tem? Não tem tanta diferença assim. Porque independente de que linha que está dirigindo, ele vem dentro de uma unidade que é de Papai Oxalá. Porque os mesmos elementos que um caboclo trabalha dentro do seu trabalho, o baiano também trabalha, como os preto velho também trabalha, como os Exu e a Gita trabalham e como todas as outras linhas. Porque tudo faz parte de um só. Não se trabalha o amor sem ter a fé. Não se trabalha uma justiça sem ter a lei. E assim, cada um dentro do seu ser para se transformar. Então, um sempre vai depender do outro e um vai estar sempre em unidade com o outro. É assim. Aqui, estou falando dos conhecimentos que tem daqui de dentro e do que se prega dentro dessa casa. Que aqui eu, Chica Baiana, sou o guia de frente que trabalho e atendo. Mas a chefe do terreiro é a Cabocla de Lema. Então é uma casa de caboclo, mas que eu tive a permissão de cuidar. Quando se fala que um guia, ele é o guia que vai cuidar de frente com um acontecimento do terreiro, que vai responder, ele está à frente do seu aparelho. Então é assim que funciona. Quantos baianos pode incorporar num médium só? Como assim? Por exemplo, cada médium tem um baiano que incorpora e trabalha com ele só? Ou tem vários, depende do médium? Como é que é? Essa é a mesma coisa das outras linhas. Uhum. Independente do médium trabalhar só com um ou dois, na sua maior parte é um baiano e uma baiana. Isso não quer dizer que não tenha outros que possa trabalhar se houver necessidade. Porque tudo precisa do positivo e do negativo. Tem que estar equilibrado. Se houver necessidade, pode trabalhar com outro baiano. Mas se já tem um que está fazendo o seu trabalho, se uma entidade, um baiano, ela cumpriu aquilo que tinha que cumprir, o que é muito difícil, mas não vou dizer que não pode acontecer, o outro baiano assume. Porque, como eu disse, os guias também estão em busca da evolução. Então, dependendo do que ele precisa ser afastado para que outro tenha também a oportunidade de estar feito para ter esse contato, essa responsabilidade e passar também os seus ensinamentos para o próximo. Próximo. Claro. E como que funciona isso? O baiano com o qual a gente vai trabalhar é designado na nossa mediunidade desde que a gente nasce? Ou é atribuído num determinado momento da vida, quando a mediunidade aflora ou entra para um terreiro? Como que é? O espírito que trabalha conosco, da linha do baiano, ele já é definido, pré-definido antes da encarnação, para fazer aquela função na vida da pessoa, de trabalhar na incorporação? Ou isso é atribuído na hora que ele chega no terreiro, ou a hora que a mediunidade aflora? Um baiano, a linha do baiano dentro da Umbanda, ele tem pouco tempo. Entendeu, meu filho? Sim. Muito depois da Umbanda ser conhecida como Umbanda. Então não tem como ele já ter que vir antes, isso foi colocado, porque não existia essa linha, como veio dos negros, dos caboclos, dentro. Isso também não quer dizer que antes não tinha a incorporação. Só não tinha o nome que era colocado. Mas independente disso ou não, a linha de Baiano não existia, porque isso foi preciso que acontecesse dentro da religião. Claro. Aí que foi agregado tanto os baianos como os canoeiros e as outras demais linhas para agregar esta egrégora de Umbanda. Certo. Depois eu quero que a senhora fale um pouco dessa linha de canoeiro, que eu nunca ouvi falar. Mas só antes, assim, vamos dar um exemplo. A senhora trabalha com essa médium, né? A senhora foi designada pela força maior para trabalhar com essa médium desde antes dela nascer, ou só foi direcionada para trabalhar com ela depois que a mediunidade dela aflorou, depois que ela procurou um terreiro? Eu vou falar para a voz assim. Todos os dias ele veio para ter um cuidado daquele filho. Porque em alguma passagem na terra tiveram um contato. Então isso independe da linha. Tá, meu filho? Depende da linha. Porque a linha, como eu falei, a linha do baiano chegou agora. Sim. Mas nem teve o baiano como baiano, hoje. É? Sim. Então, independente da linha, já se teve um contato, então é uma forma também de resgate com o seu filho. É uma forma de? Resgate. Resgate. Isso. Claro. Então, o médium com quem o espírito trabalha já é definido antes mesmo que ele nasce. Não definido, se for necessário. Tá. Tudo é se for necessário. Tanto de uma forma quanto de outra. Porque se não houver, se esse filho ele não tem dificuldade em um caminho, e tem um guia que poderia trabalhar naquilo ali para ajudá-lo, mesmo tendo contato com ele antes, mas não tem a necessidade de estar, então não vai estar. Porque nada vai ser por acaso. Nada. Uhum. Se não tem a necessidade, não vai estar. Não. Tudo é porque teve a permissão e foi necessário naquele caminho, daquele filho. Tanto é que dentro da própria religião da Umbanda, não são todas as casas que trabalham com determinadas linhas. É, pois é. Entendeu? Mas isso não quer dizer que o médico daquela casa não teve alguma passagem com uma linha, igual o vós falou, do canoeiro. Como é que é? Tem uma... Não houve a necessidade, porque se houver, ele vai para uma casa e vai ter. Sim. Não teve. Entendeu? Então, cada um é conforme a necessidade daquele filho. Porque a partir do momento que o filho entra dentro de um terreiro, que ele abre o seu coração, que ele entrega nos braços de Oxalá a sua coroa, que está pronto para servir, o que for necessário vai chegar. O que for necessário? Para a evolução daquele filho. Vai chegar. Vai chegar. Não importa a linha. Então, a dona Chica Baiana está até ensinando a gente que deve sempre ter paciência e acreditar no desígnio de Deus. Isso. Porque é para esse propósito que todos estão na Terra, independente da Umbanda ou não, né? Claro. Dona Chica Baiana, a senhora estava falando assim da linha dos canoeiros, né? Então, é uma linha igual à linha do baiano? Ou é uma linha assim que entra na linha dos pescadores e dos marinheiros? Faz parte daquela linha? Ou é uma linha à parte? Faz parte da linha das águas. Né? Uhum. Então, os marinheiros, eles vão mais pro lado da essência de mamãe e manjá. Os canoeiros vão pro lado da essência de mamãe e Oxum. Aham. Uhum. São do rio. É verdade, né? É uma água doce. sei que foi como assim. Graças a Deus. Tá certo. Então, o que que acontece com o espírito uma vez que o médium morre? Ele vai procurar outro médium para trabalhar? Ele fica sem evolução? Como é que é? Ele cumpriu a missão dele com aquele filho, isso independente do filho desencarnar ou não. Porque se ele cumpriu com aquele filho, não precisa o filho dele desencarnar. Então não tem. Ou seja, a hora da morte de qualquer médium já é sabida pelo espírito. Então ele já se programa de fazer a missão dele enquanto está vivo. Isso, é isso? Isso. Claro. Então não tem ninguém que vai morrer então, e o espírito não sei agora o que, é que eu vou fazer. Isso não acontece. Não, não acontece. Oxe. Assim como eu falei, não precisa. Às vezes o filho ele já não está mais com aquele guia. O guia já veio, já trabalhou o tempo necessário com aquele filho. Vem outro assumir. Não vai estar trabalhando mais igual eu, Chico, aqui. Sempre estou aqui. Vem quando vem outro para fazer esse trabalho, sempre vou vir, mas não vou estar todo o tempo. Então isso independe do filho estar encarnado ou desencarnado. Toda a entidade ela tem os seus ocupação, vamos colocar assim, para entender. Claro. Independente da Terra. Independente da Terra. Da Terra, ou seja, da Terra. Além da senhora trabalhar incorporada, a senhora tem outras atividades que realiza no mundo astral. Isso. É isso? Não só eu, como os outros também. Todos os espíritos. Isso. O que que uma baiana faz quando não está incorporada? Oxe, meu filho, se eu fosse falar para a voz aqui, não ia ficar aqui a noite e a noite. Ia chegar o sol, ia sair, não ia terminar. Mas o que que eu posso falar para vós poder entender? Um dia, ele chega num terreiro, assim como existe muita coisa da matéria para deixar o terreiro organizado, arrumado, preparado, uma entidade também. Porque quantos que chegam no terreiro? Quantos médios que passaram por tanto lugar e chegaram no terreiro para se cuidar? E quem que vai cuidar toda essa banda do espiritual? Não só a baiana, como todos os outros, assim como nos outros terreiros. Porque o trabalho não é só na hora que o médio chamou e decidiu, não. O trabalho continua. Até mais do que de estar aqui. Claro. Vocês precisam do médium para evoluir? Não. Para evoluir, não. Mas há a troca da evolução, que nós também aprendemos. Mas isso não quer dizer que se não tiver, não vai aprender. Não vai evoluir. Porque existem outras formas de trabalho. Vocês não precisam incorporar para evoluir. Sim. Se o médium disser, estou com preguiça, não vou trabalhar hoje, vocês não ficam tristes. Não, triste. Já é outro que vamos colocar assim. É, a função de uma entidade, meu filho, para estar na Terra é ajudar o seu aparelho a evoluir consigo mesmo. A ele se entender, a ele buscar força interior para conquistar aquilo que ele deseja, se for melhor para a caminhada. Uhum. E se o médium, por preguiça, não quer trabalhar, não deixa de não ser triste, porque ele não está conseguindo trabalhar a si mesmo. Porque quando se vai trabalhar, tem que ser do coração. Do coração. Porque não se está fazendo um favor para o guia. Está fazendo para si mesmo como filho de Deus que está buscando. É isso. Claro. O que que a senhora mais gosta de ver nos médiuns que procuram o terreiro de Umbanda para se tornar filho. É o amor. Porque sem esse amor, o médium não vai ficar, ele não vai trabalhar, ele não vai conquistar, ele vai esmorecer, porque é o amor que vai dar força a todas as outras coisas para estar em pé. Porque o médium, ele não é médium só a hora que ele chegou no terreiro. Ele é fora do terreiro, ele é o testemunho, não só do terreiro que ele está, mas como testemunho da sua própria religião, da sua própria fé. Então precisa do amor. Amor de estar onde ele está trabucando, de um filho chegar sem ingrato ou falar algo que ele não quer ouvir, e ele lembrar do conselho do preto velho. Ele vai estar confiando na sua fé e demonstrando o seu amor para o Papai Oxalá. Porque é muito fácil retrucar com o outro, mas abaixar a cabeça pelo amor e respeito, esse é o mais difícil. Então ele precisa desse amor para ter essa coragem de representar a sua fé. Claro. E que conselho a senhora dá para o médium que já se iniciou e tem aspiração de se tornar um dirigente um dia? Não esquecer dos seus salmos e ajoelhar diante do Pai Oxalá e saber que Ele é o soberano e que é somente um instrumento a serviço desse amor e dessa fé. Ele tendo isso, meu filho, as outras coisas conquistam. Certo? Claro. Tem alguma ligação as linhas baiano e boiadeiro? Todas as linhas têm ligação. Depende do que precisa no momento. É um precisa do outro. Um boiadeiro, se está trabalhando, ele busca a ajuda do baiano. Como que ele vai ajudar a busca dos baianos? Ele vai buscar catando o ponto dos baianos, chamando a energia dos baianos para vir movimentar aquilo que ele precisa. Os baianos estão trabalhando, precisa dos boiadeiros para vir juntar o que precisa ser levado. Ele vai chamar os boiadeiros, vai cantar. E há de chegar um boiadeiro, fazer o trabalho dele e ir embora. Então não tem sozinho, assim como com o Exu, assim como com o Preto Velho, assim como com o Caboclo, como eu falei para vós, nenhuma linha ela é isolada, ela é sozinha. Claro, entendi. A Chica Baiana trabalha sob a luz de qual orixá? Yansã. Yansã? Entendi. O que que isso significa? Trabalhar na luz do orixá Yansã? Significa que tudo, como eu tinha falado para vocês, que está parado, estagnado, precisa de movimento, precisa de desejo, precisa de amor por si mesmo. Então, em ação, através da linha do baiano, vem trabalhar isso. Por isso que o baiano dança, o baiano conversa, o baiano ele gosta de estar junto com o filho, para levar tudo isso. Então é movimentar, é aprender a se recriar. O desejo pela vida, o desejo de conquista, o desejo de estar bem, ele tem sempre movimento. Dentre outras coisas que se eu for falar, é meu filho. Se alguma pessoa está ouvindo a dona Baiana e diz assim, mas eles estão falando de orixá, mas não sei o que é orixá. Orixá Yansã é uma mulher braba, uma mulher que roda com os ventos, ou é uma força da natureza? O que que é Yansã, para quem não sabe? Os orixás, independente de qual que seja, que coloca o nome, é para entendimento do que se está falando e para quem está ouvindo. Para quem já está buscando esse conhecimento, quando fala em ação, está falando do movimentar de todas as coisas. Não importa o que. Ela é o movimento, ela é a transformação. É o que move. Agora, dentro da egrégora desta casa, dentro do conhecimento pregado aqui, Yansan, ela é a movimentadora da lei de Pai. Oh. É aquela que movimenta para que as coisas aconteçam, para que aquela lei seja cumprida. Sim, sim. Entre as outras coisas que eu falei. Claro, claro. Até onde a senhora vê que é saudável o médium iniciante pedir prova para o espírito que está ali? Olha, filho, isso acontece com todos. Por que que acontece? Porque muitos ainda estão em conhecimento com aquela energia que está ali. Então ele não consegue se entregar para aquela energia pelo medo, pelo desconhecimento. Então ele acha que não é o guia. Então é hora que ele pede prova. A prova não tem como chegar sem ele abraçar de verdade. Porque é onde que está a confiança. Porque é onde está a confiança? Isso. A confiança é o que é preciso. Não tem como nenhum guia, nem quando está começando, nem depois que já está muito tempo, até mesmo com um dirigente de uma casa. Sem essa confiança não tem como nenhuma entidade fazer nada. Claro, claro, entendi. Não sei se estou respondendo tá, como sim, você senhora. Quer. Tá. Aí se você não entendeu, você faz outro, de outro jeito. Isso, não, mas está muito bonito. Está mais para mim famoso, se der mal. Estou entendendo, sim, senhora. Estou muito grato, né, por essa oportunidade. Então, dona Baiana, o que que a senhora acredita que é mais importante dentro de um terreiro, quando o filho diz assim, eu tenho uma dúvida, mas tenho vergonha com meus irmãos de fé vai achar, eu não quero perguntar para o espírito, porque o espírito é um espírito evoluído, não vai se ocupar com as minhas dúvidas. O que que a senhora responde para essa pessoa? Um guia é tratado de guia por este nome, porque é para guiar, é para orientar, é para esclarecer, é para abraçar o filho para ele caminhar. Então o guia vem, é para isso. Que se um filho, ele não puder falar para o guia, não importa se é para o baiano, se é para o caboclo, o guia que está ali, ele abriu o seu coração, tirar as suas dúvidas dentro da sua casa ou na religião que ele está, na sua fé, aonde que vai achar, se é para ajudar. É. Então, não tem por que ter isso. O guia está ali para isso, para guiar. Se fosse outra coisa, como eu falo aqui, para esse famoso e para os filhos da casa. O guia é para guiar. Se fosse para outra coisa, não ia ser nome de guia. Né? Claro. O próprio nome já diz. É. O que que é um guia na Terra? Não tem diferença. Porque o que tem aqui não está diferente de lá. Porque lá, aqui se usa os nomes das formas, o entendimento dos fios da Terra, que é a mesma coisa. Entendeu, meu filho? Então se fala guia porque está aqui para guiar, para orientar, para ensinar, mostrar o caminho, esclarecer. Entre as outras coisas, claro, que o guia fala, né? Mas é para isso. Então, o filho não precisa ter esse medo, porque o guia está ali para isso. Pode ser. O guia tem que ter tempo pro seu filho. Nem, não tem esse, ah, mas já tá tarde. Pra, não, o filho precisa, se precisar, porque também não é vir perguntar pra guia coisa que não tem necessidade, né? Claro. Como que a dona Chica Baiana vê que um dirigente espiritual deve olhar para outro dirigente espiritual, que toca umbanda também, mas uma umbanda diferente? Deve lá ensinar o outro uma umbanda certa? Como é que deve ser essa interação? Não existe, meu filho, umbanda certa. E nem umbanda errada. Existe a umbanda que o filho acredita e segue e prega, desde que seja dentro dos princípios do ensinamento da unidade de Papa Oxalá. Que o primeiro é o amor e o respeito. Se um filho nasceu dentro de uma casa de umbanda, ele vai seguir aquilo que ele aprendeu ali naquela casa. Se um filho, depois de tempo, cresceu numa outra coisa, outro aprendizado de fé, ele vai trazer aquilo para dentro dele. Tanto é que existem casos diferentes olhando já pelo o que se encontra dentro daquele terreiro. Existe terreiro que tem mais imagem de santo, existe terreiro que tem mais imagem africana, existe terreiro que não tem imagem de santo nenhum. Então isso vai da forma que aprendeu, se construiu na sua fé, lá dentro de si, que vai colocar. Porque tem umbanda para todos os filhos de todas as formas, para não dizer que não teve lugar que coube ele. Agora, tem que ter os princípios deixados para que ali reine a paz, o respeito. Isso é necessário. Nossa. Entrar dentro de um terreiro, tira a coisa do pé, teve um suor ali, um filho limpou, um filho juntou, para receber a energia da espiritualidade. Para receber a energia da espiritualidade. Isso. Receber e trocar, né, meu filho? Porque para poder receber tem que estar limpando. Não tá... Vai esvaziando e vai colocando de novo. Não sei se eu estou explicando do jeito que você está entendendo. Tá. Mas tem que ter esse respeito. Não é chegando. A conversa dentro de um terreiro é tudo sobre espiritualidade. Quer conversar outra coisa? Vai lá para fora. Não é? É. Não é que é proibido, ela não pode nada. Pode, mas cada coisa no seu lugar, na sua hora. Então é isso que precisa. Agora, certo e errado, não tem. Tem o amor e o respeito. Porque diante de um altar, diante de um altar, que vai fazer algo que não seja para o espiritual, então, que faça aonde... Não vai tratar de espiritual. Dentro de um terreiro, diante do altar. Mesmo que não for em dia de trabalho, mesmo que não for em dia de gira, tem que saber o que está falando, o que está conversando. Porque está dentro de um sagrado. Certo? Isso é o respeito. Isso se chama de respeito. Espírito castiga? Não, meu filho, espírito não castiga. Bem, não tem por que castigar. Castigo é uma coisa colocada para dar medo, vamos colocar assim. Porque se algo de bom acontece, que não foi bom, aconteceu no caminho daquele filho, ele mesmo que foi lá e procurou. Castigar, se fosse castigo, é algo que acontece com um ser inocente. Aí seria castigo. Mas seu filho que foi lá e provocou uma situação vai ter que ter uma reação e uma resposta. Então não precisa nenhum guia castigar ninguém. Né? Para isso, para sua justiça, temos Xangô que olha e vê tudo. E para se cumprir essas justiças, e tem algum para ir lá e executar, né? Então, para que um dia vai fazer isso? Claro. Se tem as energias maiores. Nós, guias, somos somente cumpridores do que papai deixa para fazer um trabalho dentro de uma casa. Mas não depende. Nós que dependemos. Nós que? Não somos nós que vamos lá e fazemos, vai fazer isso. Ah, eu, Chica Baiana, quero isso. Não, eu, Chica Baiana, não quero. Eu, Chica Baiana, coloquei o que vem do alto para ser feito. E também não é obrigado. Porque se passa a ser obrigado, não tem mais amor. Oh. Né? Se passa a ser obrigado... Não tem mais amor. Porque tudo que é com amor é com liberdade, é com vontade. Vai fazer o seu melhor. Quando se passa obrigado, vai fazer de qualquer jeito. Vai fazer de qualquer forma. Então... Então, tem que ser a liberdade por este amor. Obrigado, não. Por se falar em liberdade, como a linha do Baiano é uma linha que sempre traz alegria, explica pra gente qual que é a função do ponto cantado e o qual que a senhora mais gosta. O ponto cantado, ele nada mais é do que a prece. Porque a hora que está cantando, está, quando estou falando isso, quando também está fazendo com o seu amor, né? Sim. Né? Sim, também cantar, de qualquer jeito. Quando o filho está cantando diante do altar, com todo aquele amor, com aquela entrega, ele vai receber todas aquelas vibrações que estão sendo colocadas. Vamos cantar para papai Oxalá, vamos receber essa energia de fé. Vamos fortalecer essa fé, está buscando, pedindo ao Pai Oxalá que venha, que está lhe entregue para que seja renovada a sua fé, ou fortalecida a sua fé. Vamos cantar para a mamãe Oxum, vamos pedir esse amor, renovação desse amor, que é o amor pelo seu trabucador, de onde está seu sustento, que é o amor para o seu próximo, e saber fechar a boca e não retrucar no momento que não é necessário. É pedir pelo amor dos seus, como que falei isso para o moço, que mora junto, tudo ali, do produtor, para estar ali um junto com o outro, porque é ali que é onde mais tem fumaça, porque estão se reencontrando. Então, Mamãe Oxum vem trazer esse amor divino, não é amor de coisa que é colocada aqui. Amor divino, amor para o que se faz, para que esse amor se multiplique. É, porque tudo que é feito com amor, por mais pouquinho, por mais simplesinho, ele vai se tornar famoso. E assim como todos os outros pontos, é a prece, é o pedido, ou é um agradecimento que os filhos estão fazendo. E qual que é o ponto que a senhora mais gosta? Eu gosto... Do ponto que eu mais gosto é o que é necessário do momento. Oxi. É que ficou como uma prece, né? No meu claro. De acordo com a necessidade do momento. Porque é naquele momento que vai valer, né? Porque todos têm a mesma importância. Todos. Porque um não se realiza sem o outro. Claro. E o que a senhora recomenda para, às vezes, tem uma pessoa em casa passando por um momento de dificuldade, seja dificuldade financeira, seja dificuldade emocional ou física, o que a senhora passa de mensagem de esperança para a pessoa assim? O que eu falo é que o que eu estou dizendo, o que sempre coloco aqui, sempre tem um porquê do algo que está acontecendo. Sempre tem um porquê do algo que está acontecendo. E, então, a primeira coisa a fazer é tomar um banho de erva de papai Oxalá, acender uma vela, ou se não tiver vela, ajoelha, se não tiver mais, se tiver tempo, nem pode. Se purifica, se lava, se limpa. E vai fazer o Salmo 70. Começa daí. Salmo 70? Que é o pedido de socorro para o nosso Senhor. Porque é a partir daí que vai saber o porquê que está acontecendo. Porque não adianta só falar para o filho, pode estar passando por isso, e vamos resolver. Não, pode, tem que entender, aprender, conhecer da onde que saiu, para se fortalecer e até mudar. Porque às vezes a causa está interna, dentro do filho. As coisas estão boas, mas ele não está bem e está vendo tudo ruim. Então começa daí. Pedido de socorro para Oxalá. E antes, faz um banho, se puder. Se não puder, também ajoelha na onde tiver, porque não é a vergonha quando você vai falar com o Criador de tudo. Não é assim, meu filho? Sim, senhora. Quando a senhora diz uma erva de Oxalá, a senhora está se referindo ao boldo? Também, porque é o que a maioria dos filhos conhece. É. Quando fala esse, é esse. É. Mas pode ser a rosa branca também. Rosa pode branca. Ser a colônia. Tem muitas ervas, não vou ficar falando que é muitas. Mas é assim, do pescoço para baixo, né, dona Baiana? Ou pode... Não, isso é de... Na cabeça também, pode, tá certo. E aí a senhora falou... Sim, meu filho, porque a coroa, né, a coroa é onde tá todas as coisas formosas, vamos colocar assim. Então é da coroa, fácil. É igual o espelho de mamãe Oxum, se tiver embaçado, não vai lá limpar? Sim, senhora. Então vamos limpar a coroa, que deve estar embaçadinho. Para ficar famoso, para poder enxergar as coisas melhor, para poder entender. O filho, quando está muito perturbado, se um fala daqui, ele vai chegar a mensagem para ele de outro jeito. Uhum. Então vamos cuidar, começando por aí. Uhum. Com a prece, a papai Oxalá, para poder dar encaminhamento aonde que vai ser tratado. Uhum. Se é externo ou se é interno. Uhum. E só se sobrou alguma questão, porque às vezes as pessoas, a gente passa um banho e ela fica com dificuldade de saber exato o que tem que fazer. Essa leitura do Salmo 70 tem que fazer antes do banho, durante ou depois? É bom que se pega o banho, acende a vela, faz a sua prece, coloca a vela no alto, vai macerando, pedindo para o papai Oxalá que venha consagrar, que o anjinho de guarda esteja junto, vibrando boas energias, que venha clareando a mente, os caminhos, trazendo direcionamento para quando essa erva de papai Oxalá se cair, com as águas santas e puras do amor divino de mamãe Oxum, que venha limpando de todos os miasmas, cortando todos os cordão negativo, para limpar esse caminho. Macerou, deixa lá só um pouquinho, depois volta lá e vai tomar seu banho. Depois que já, né, leva onde vai tomar, depois que jogou água por em cima do corpo. E aquele resíduo que sobrar do banho, ou seja, o bolo ou a rosa branca, tem que jogar em água corrente ou pode colocar em qualquer lugar? Não, ele vai coar para tomar o banho, né? Isso. Se for tomar banho no tempo, porque aqui os filhos tomam banho no tempo, então não tem. Mas tem muito filho que fala, ah, Chica, não tem como lá, assim. Então vai pegar e vai fazer o coador, né? Em casa. Coisa lá, para não fazer o entupidor no negócio. Aí... Sim, sim. Pode pegar. Se sempre tem filho que tem uma plantinha, é um vaso de planta, coloca lá. Se não tiver, pode deixar mesmo para onde leva. Pode deixar, só, né? Só se me permite, da erva. Pode falar. Para explicar a nossa, não tem diferença da nossa e erva de descarrego, que de cabeça e pescoço. Então, estou falando de, da erva de papai Oxalá. Mas é para definir, para explicar para eles. Ela explicou que pode jogar da cabeça para baixo. Mas tem umas que é... Isso. Nós estamos falando, famoso, da erva de Oxalá. Isso. Então tá, agora... Estamos chegando perto dos nossos 10 minutos finais já desse encontro, tá? Pedi a senhora aqui para dizer qual que é o ensinamento mais importante que a senhora acredita que a humanidade precisava ouvir da Chica Baiana. Qual que é o quê? O ensinamento mais importante, a lição, uma palavra que a senhora acha mais importante, a pessoa que tem que gravar para viver bem, para ter uma vida equilibrada. Acho que a primeira coisa é o respeito. Respeito. O respeito e o amor que caminha junto. Ah, Chica, mas tem que, para não confundir, não precisa amar aquele algo para se respeitar. Porque todos amam a todos. Pode não amar o que aquele filho pratica ou faz ou está fazendo. Mas ama aquele filho. Então, através disso, tem o seu respeito. Né? Respeitar a vontade, a decisão. Isso que precisa. Porque isso vem junto com o amor. Porque quando se respeita, não se obriga. Quer ajudar? Vai ajoelhar e pedir para o Pai, Oxalá, tomar frente. Porque a ele cabe o impossível. E os outros se faz o possível. A ele cabe o impossível. O impossível. A Oxalá. A Oxalá. E ao humano? Fazer o que é possível. Vai fazer seus pedidos por aquele filho. Porque muitos não respeitam, julgam, apontam. Mas se tivesse o amor, ia pedir para o Papai Oxalá. Pai, ajuda aquele filho, né? Está perdido, precisa de direcionamento. Mas quem quer, difícil, né? Não fecha um. É difícil. Difícil. Mais pede, mais paciente. Tem que aprender a aprender para o seu próximo. Vai pedir para o seu próximo, para o seu irmão, pelo seu inimigo. Se acha, às vezes acha que tem inimigo, às vezes não tem. Mas se tiver mesmo, se é inimigo porque alguma coisa lá para trás já não estava bom, seja nessa ou em outra vida. Vai perdoar. Não sabe o que que fez para ele. Ah. É? Porque um filho está ligado no outro positivo, é, com amor, com alegria, ou no negativo. Nesse caso, estou falando da carne. Né? A raiva, na intriga, na disputa. Então, vamos perdoar, né? Respeitar cada um. Porque se, quando se pede para um anjo de guarda do irmão, aquele anjo de guarda vai tirar ele daquele caminho de treva. E ele vai parar de desejar aquela maldade, de sentir aquele sentimento ruim no coração. Porque tudo que é do Senhor é bom. Mesmo que às vezes o filho da terra não entenda que aquilo naquele momento está sendo bom. Poxa. É assim. Graças a Deus. Dona Chica Baiana, é, como mensagem assim também, já encaminhando para o final, nós sabemos que aqui, né, na tecnologia que está registrando esse momento, a pessoa vai assistir lá em casa. E muitas vezes, na casa de uma pessoa, tem um obsessor acompanhando ela. E ouvindo as vozes do conhecimento, as palavras de conhecimento da Dona Chica Baiana. Se tem um obsessor na casa de alguém que está ouvindo a Chica Baiana, que mensagem a senhora passa para ele? A mensagem sempre vai terminar com o Papai Oxalá, o joelho no chão e a prece. Sempre. Por quê? Começamos daí. Que às vezes tem um obsessor dentro de uma casa que foi chamado. Então o filho tem que mudar os hábitos de fazer ou dizer ou chamar. Uhum. Algo que vai interferir na caminhada dele e vai dar errado. Então, até a forma do filho, porque tudo, meu filho, quando se junta, se transforma numa egrégora. Uhum. Ah, que é egrégora? Ela é uma forma, pensamento que se cria em torno de algo. Então, numa morada onde tem muita palavra que não vem de encontro com o ensinamento de Papai Oxalá, tem muita maldade no coração, professa muita coisa indevida para o seu próximo, como que vai habitar a luz divina, as coisas boas, a prosperidade, a tranquilidade? É o comportamento, né? Isso. Tem que ser regrado, equilibrado, voltado para o espiritualizado. É, porque aqui está na carne, mas ela não caminha sem o espírito. Não tem como caminhar sem o espiritual, não importa. De que forma? Mas tem. Como que não vai existir? qualquer forma que o filho for fazer, com fé, consciente ou inconsciente, vai estar sendo realizado. Às vezes tem filho que fala que não tem fé, que trabalha mais a fé do que quem tem. É só a forma de entendimento e de recebimento da espiritualidade. Claro. Então, se tem assim um obsessor na casa de alguém, fazendo mal para a pessoa, a dona Chica Baiana dá a mensagem para esse espírito de arrependimento. Sim. Para ele não continuar fazendo assim. Por que que ele quer continuar fazendo maldade para o encarnado? Não é bom para ele, né? Não, mas às vezes nem... Aí que... Eu vou... Não sei se o papai vai entender o que eu vou falar. Pode. Se não vai entender, famoso, explica para ele. Uhum. Às vezes, o espírito ele não está lá para... Para maltratar, nem para levar dor. Ele nem sabe o que está causando isso. Ah, entendi. Mas faz mal. Entendi. Só que ele não tem esse entendimento. Então é com prece. Porque a prece, ele vai falar direto com o Criador. E através dessa prece, o filho vai ter um entendimento, vai ter uma intuição. Ou vai aparecer alguém que vai ajudar a resolver aquilo. Então a ajuda é do alto. Dona Baiana, graças a Deus, viu? É, que assim seja, né? Que assim seja. Então finalizamos esse trabalho com a senhora, agradecendo muito a toda a espiritualidade da casa por ter aberto esse momento, esse espaço de estudo e conhecimento convosco. Ah, eu que agradeço, poxa. Não entendi muita coisa, mas tá bom. Passa uma mensagem então final para todos que acompanharam a gente, do coração da dona Chica Baiana para o coração das pessoas. Como? Passa uma mensagem final. O que eu tenho para falar é que procure sempre buscar a resposta dentro de cada um, porque dentro de cada um está habitado a maior força, que é do Criador, e nenhum filho fica sem resposta. Mesmo que não queira ver, a resposta está lá dentro. Então seja seu próprio amigo, não minta para si mesmo, não arrume a armadilha para si mesmo, seja verdadeiro consigo para poder ter sempre uma luz no caminho. Porque quem é verdadeiro consigo vai ser seu próximo. Louvado seja nosso Jesus Cristo e graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado e... Que Deus, então, sempre siga iluminando a senhora e nos iluminando. É assim seja, meu filho, porque a jornada não para por aqui. Tá certo. Graças a Deus. Pode já? Já fez isso. Muito obrigado. Conversar um pouco, aquele bate-papo de bastidores, e aqui estamos voltando, graças a Deus. Dona Baiana vai se despedindo, vai ir embora, né? Vai, como a gente diz às vezes, vai subir. Como é que é isso, Dona Baiana? Hora que termina o trabalho e os espíritos desincorporam, eles sobem mesmo? Ou é só mesmo uma gíria? Fala, sobe com a forma de entendimento dos filhos da terra, né? Na verdade, só se afastou, porque ele não vai fazer mais um trabalho carnal através do seu médium, ele vai fazer o seu trabalho espiritual. Uhum. Ele vai subir para o mundo. É. Mas respeitamos a forma de entendimento do espírito. Claro que sim. É. Sim, senhora. Então, como é que é, agora a gente também tem a, graças a Deus, né, a possibilidade de estar Ogã para cantar um ponto para a gente, né, para a nossa despedida com a Baiana. Como é que é para a senhora a partida com um ponto e a partida sem um ponto? Qual que é a diferença? Não tem. Não tem. Porque com um ponto ou sem ponto, vai precisar ir embora, ele vai ter que ir embora e cumprir. Agora, para os médicos, para uma gíria, para uma corrente, eles vão aprender a se entregar e fazer os seus pedidos. Por quê? Quando um guia está indo embora, ele já cumpriu a sua parte dentro daquele trabalho que estava sendo realizado. A hora que se canta um ponto para subir, todas as outras entidades, todos os guias já se preparam, já vão se despedindo. Assim como os filhos da corrente, já vão concentrar, fazendo suas preces. Aí o baiano vai embora, começa a cantar o ponto do baiano. Salve a Bahia, salve o Senhor do Bonfim, que agradeço por essa gíria, que esses baianos rodar da sua saia, que venha levando os miasmas, venha encaminhando, venha libertando das correntes. Tudo isso é uma prece, como eu falei. Sim. Não é? Por isso que quando o guia fala, presta atenção à corrente, porque os filhos estão perdendo aquele momento de entrega. É naquele momento que eles estão, enquanto o guia às vezes... Agora eu vou fazer uma reclamação. Às vezes o guia está preparado para ir embora, um filho, em vez de estar ali concentrado diante do altar, mentalizando na sua morada, mentalizando no seu estudador, mentalizando de onde ganha seu sustento, está aqui olhando o que, que o outro está fazendo, ou outro que está mexendo lá. Não é a hora para isso. É a hora de estar ali entregue, a hora que é aquele momento que vai estar toda uma energia rodando para o benefício do próprio filho. Entendeu? Graças a Deus. Tá certo, então, dona Chica Baiana. Muito obrigado. E gratidão mesmo. Poxa, eu que agradeço. A gente fala. Sabe a Bahia? Aí deixa as coisas dele pronto, viu? O coqueiro do norte já está balançando, né? Graças a Deus. Ah, posso falar com a senhora um momento? Pode. Graças a Deus. Ah, como é que foi para a senhora os bastidores desse trabalho? Ah, o momento da incorporação, como é que é? Como que a senhora se sentiu? Como é que foi? Eu sinto sempre, eu sinto uma alegria quando os dias estão chegando. Sim. Como todas as vezes, graças a Deus. Graças a Deus. E qual que é o nome da senhora na religião? Eu fui consagrada à sacerdotisa de Umbanda como Mãe Regina. Mãe Regina? Isso. Claro. E de qual orixá que é a da senhora? Isso Ogum vocês... Ogum e Iansã. Isso. Então, como é que diz? Mãe Regina de Iansã? Não. De Ogum? Só Mãe Regina. Ah, é? Tá certo, então. Então, Mãe Regina, muito obrigado por essa oportunidade de trabalho. Como é que chama aqui o seu centro espiritualista? Aqui é Centro Espiritualista Cabocla Jurema, né? A mentora da nossa casa, a Cabocla Jurema. CECJ. mas que está dentro do Vale Santa Saracali, que é, aqui é uma caça cigana também. Ah, então, dentro do Vale Santa Saracali, que é a padroeira da casa, está o Centro Espiritualista Cabocla Juru. Graças a Deus. Então, agradecer também ao Ogã aqui, tá? Muito obrigado. Ah, qual que é o seu nome? Ivan Neto. Ivan Neto. Tá certo. Você tá com a mãe há quanto tempo? Basicamente... Entrei com 5 anos, né? Uhum. Ela já trabalhava desde em casa. Quando nasceu, é seu filho, né? Desde quando nasceu. Trabalhava em casa, hoje eu tô com 15 anos. Desde os 5 anos eu tô junto com ela nessa caminhada. Né? Graças a Deus. Então, depois a gente, se Deus quiser, vamos gravar para as pessoas, você aí tocando daqui a pouco um ponto com esses guias que a gente vai falar hoje. Muito obrigado. Muito obrigado à senhora também pela oportunidade do estudo. Eu que agradeço. Gratidão. Não é? É. Não é que é proibido, ela não pode nada. Pode, mas cada coisa no seu lugar e na sua hora.